7529 0 autorizado, chama táxi. Também é 570 do separa 2000 pés, o ajuste permanece autorizado e ele é que se reposta estabilizado. Localizador com o serão 9972. Serão 9972, complete a aproximação final, chame Torre Salvador na frequência 98.95. Completa a aproximação 1895, 9972, obrigado, bom dia. Bom pulso. Salvador, Sideral 9972, bom dia, ILS da 10, nossa escuta. Sideral 9972, avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento, 190 graus, 7 nós. Em livre pouso, 10, 9972. 19759, passo piloto autorizado, ILS da 190. 9 desça para 2000 pés, o ajuste permanece autorizado, ILS F6. 0 vai seguir o tráfego na sua posição de 11 horas, a 8 milhas, é um Boeing 763, inicia a opção para 1809. 1759, quente, autorizado 2000 pés, ILS X-Ray, o ajuste no 020. Salvador, bom dia, federal 9970. Sal 9970, bom dia, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050. 050, chegada Mari, com a chance de voar direto em tráfego, é o Duna. Federal 9970, autorizado Duna. Duna, muito obrigado, federal 9970. Sal 9093, desça para 4000 pés, o ajuste no 020. Luna 093, 104.000, 1020, Gol 1093. 5219, bom dia. Bom dia, Salvador, Salvador, Federal 9972. Federal 9972, Alfa Quila, Delta 3. Para o táxi azul, 4070, 8 Maga Norte, 3010, é o certo da manhã. 4040, está autorizado o táxi à Índia, com espera piscina 0, chame em Salvador em 18195, existe o altímetro 1020. Mentira, táxi à Índia, com espera piscina 0, chame em Azul 4040, mantém a ponte. Zero chame torre na sequência no 8 decimal 95. 95, acelero mesmo. 1093, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, está autorizado ele é sexta e vai seguir o traço da frente, está 8 milhas, é um Boeing 738. Gente, desce para 2020, Gol 9093. Estabilizado, Gol 9759. 9759, complete a aproximação final, chame torre na frequência 18, decimal 95. Torre, 18, 9759. Salvador, bom dia, Gol 9759. Estabilizado, sinal ILS X-Ray. Gol 9759, continue a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1020. Gol 9759, 1020. Apsa Cargo, MS 570, solo 55, para a direita via Golf, agilizando por gentileza, deixamos solo 219. Apsa Cargo, MS 570, gentilizando para a Golf, 219. Salve Salvador, bom dia, essa cargo 6570, lembrando suas coisas. Essa cargo 6570, estou autorizado o táxi Alfa GS, perdão, Alfa Kilo, parte 3, posição 07. Alfa Kilo, parte 3, posição 07. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 020 autorizado, final de S2 repostabilizado. Repostabilizado, X-Ray, Federal 9970. Voo 1093, faça a duna, complete final de S, chame a torre 1895. 1895, 093. Sétimo até a posição, tem mais um aeronave para pôr. Ano 759, solo 56, direita Fox, solo 1219. Direita Fox 1219, bom, no 759. Sinal, pistão 0, 0093. 1093, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 80 graus, 8 nós. Valeu, pouso, 1093. Pouso 4040, visual acompanha da boa na final, dá 1-0. Afirmativo. Pouso, autorizado alinhar e manter 1-0. Bono 093, solo 00, direita, Eco 219. Eco 219, 093. Azul 4040, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 190 graus, 5 nós. Rio 9891, bom dia, sem a notificação, desça para 2.000 pés, o ajuste no 020, via chega da Mare. Vento via chega da Mare para 2.000 pés. 1020, o ajuste. 2.000 pés. Eu, Bravo Tortango, autorizado táxi, aposta na táxi Romeu, altímetro 1020. 1895. 1895, bom dia, obrigado. Torre de Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 7 nós. Tá, embaixo travado, livre pouso, Sideral 9970. Azul 4040, temporada 01, no controle 208. 208. Controle Salvador, bom dia, o Azul 4040, decola, passa 1300 pés, iniciando curva direita, evitar formações na saída. Azul 4040, contato radar, sua para nível de voo 300, voo direto a Lefa. 300, direto a Lefa, o 4040. E o 981, efetuando um desvio? Não, senhora, estamos voando de Pabode para Maré. Se autorizar ITAP direto, é bom. Autorizado, direto ITAP, e o 981. Autorizado, direto ITAP, 981. Até a posição, Bravo Tortão. Papa Romeu Bravo Vitor Tango, autorizada a decolagem, pistão no 7, vento no 90 graus, 8 nós. 01, autorizado Campinas, nível 320, decola pistão no 0, curva A, direita na saída da El, Leda, Motiva, tempo Zulu no 0, Bávita Zulu no 6, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decima 8. Transponder 5126. Campinas, 2320, decoda 10, curva de início da Elda, Mótiva, 2120, base, 3156, BH, rota do plano, 1208 é o controle de Salvador. Transponder 5126, azul, 4201. 4201, no cotidianista correto, são planos de direcionamento. Sideral 9970, Fox. Sideral 9970, bom dia. Autorizado o táxi Alfa Kilo 43, fica até o sinalizador no mesmo. Alfa Kilo 43, Sideral. Controle, muito bom dia. Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango, decolado, perfil da Momo. Papá Romeu, Bravo, Vitor Tango, acione o transponder 5111. 5111 no transponder, pro Bravo Vitor Tango. Tá, Romeu, Bravo, Vitor Tango, contato radar, rua para nível de voo 220, Rio, saída Momo. 220, cumprindo o perfil da Momo, Bravo, Vitor Tango. Rio 981, autorizado a sinal LS-X-Ray, reposto estabilizado. Chamarei estabilizado sinal X-Ray, 981. Galeão. Baixada 6201, estou autorizado Galeão, nível 360, decola pista 90, curva à direita. Saída da EO, Lady Rumi, via para November 857. Controle Salvador, opera 1308, transponder 5131. Sotana 2.0, obrigado, 4.0.4.0. Romeu Bravo Vitor Tango, sempre para o ideal, para o destino. Ah, essa mesmo, senhora, que está mantendo a 317. Controle, recebeu o Bravo Vitor Tango? Afirmativo, autorizar direto ao destino, Bravo Vitor Tango. Direto ao destino, obrigado. Recife, pronto, copy. Puga caiu. E o 981 no chame a torre, indo no 8 decimal, 95. 295, 981. Bom dia, 135197, nível 2007, Sangol. 135197, reporte para descida, ajuste do altímetro 1020, chegada 11. Fala de descida, 102190, 135197. Mandando copiando, 3597, já, Miguel. 3597, desça e mantenha 4.007, 1.020, via chegada bom. 4.000, 1.020, via chegada bom. 3597, obrigado. Tá bom. 1.981, avistado, autorizado pouso, 180 graus, 119. E pouso, 989. Papá Romeu, Bravo Vitor Tango, controle. Chame o Centro Recife em 126, decimal 85. 126, Centro, Centro, obrigado, bom dia. Voo na 093, bom dia. Golfo, informação em curso. Autorizado Salvador para o aeroporto Serra Brava, Charlie Foxtrot, via UP Zulu 21, nível de voo autorizado 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída Arbó, transição Elefa. Transponder 5135, controle Salvador, APL 120, decimal 8. 219, 181. Zulu 21, na decolada 10, curva direita, na subida Arbor, transição elétrica 208, controle. 5135, na responda 1093. 1093, cotejamento correto, na posição 10, chame pronto. 3790, pronto para o pushback, acionamento 02. Tal 3290, autorizado push no 02, chame táxi. Autorizado push, 3290. Solo, bom dia, Rio 9891, Oliveira, Maricê. Rio 9891, autorizado táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, quando lá atende ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. 989. Cancelado restrição de velocidade na chegada Mari até a posição Pelo, corrigindo, na chegada Ponce até a posição Pelo, são 35 no 7. Livre das restrições até, de velocidade até Pelo, são 35 no 7. Salé 6225, pronto, cópia. Cópia. Autorizado Salvador para o aeroporto Serra Bravo, Bravo Romeu, linha Pediluna 7, nível de voo autorizado 380. Decola da pistola 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5144, controle Salvador Pérola 20, decimal 8. Eu tenho 80 Brasília, autorizada pelo Lula 7. Entrada 10, curva direita, Arbor, Canepa. Segundo 44, 208, Canepa 6228, posição 4. Canepa 6225, chame pronto, cotejamento correto. Fala, Gono 860, autorização Brasília, posição 9. Gono 865, chamou para cópia, Brasília? Afirmo. Gol 865, Golfo, informação em curso, autorizado Salvador para o aeroporto Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pediluna 7, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponde 5141, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado 360, Pediluna 17 para Brasília, decola da 10, Arbor Elefa, 5141, 208. Gol 865, atendimento correto, posição 09, chame pronto. Solo Azul 4201, posição 1, acionamento na posição. Azul 4201, acionamento a critério, chame pronto para push. Vai acionar, chame para o push, 4201. Salvador, bom dia, o gol 963, informação Golfo, autorização Galeão. Gol 963, Golfo, informação em curso, autorizado Salvador para o aeroporto Serra Bravo, Golfo Lima, via Up November 857, nível autorizado 360. decola da pistona zero, curva à direita, saída da El, Leda, Irume. Transponder 5132, controle Salvador, PR 120, décima 8. O 963, autorizado Galeão, 360, minha AP November 857. Decola da 10, o perfil da El, Linda Irume. Transponder 5132 e o controle Salvador em 120.8. 1963, cotejamento correto, na posição 07, chame pronto. Chama pronto. Puxa, né? 6211, na posição 05, solicitando pushback e acionamento. Pela 6211, 05 autorizado, chame táxi. Agora vamos para o táxi, 6290. Salvo 390, pronto táxi, 160 a bordo, 3 horas, Salvador. Autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 021. 1021, ponto de espera 395, tá 3290. Solo azul 4201 na posição 1 para o Juliano. Ciência aguarde aproximadamente uns 3 minutinhos, azul 4201. Está na guarda, 4201. Livre LS acusando o localizador. 2000 pés, ajuste no 021, autorizado e reportará estabilizado em LS 3597. Controle Salvador, muito bom dia, passaria do 2229. Confirme agora o controle. Bom dia, passaria do 2229. Passaria do 2229, reporte no ideal para a descida, após Obdu de Mari. Obdu de Mari, passaria do 2229. Quando possível, a possibilidade de coordenar uma prova mais à frente pra gente. Autorizado, Mari. Afirmativo. Azul 4958, mantém o nível de 150, voa na, foi na proa de Mari e reposta no ideal para a descida. Aguarde o serviço do radar. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 021. Seguindo o táxi em frente para o ponto de espera 118 decimal 95, ponto de espera 6211. Torre 118, decimal 95, bom voo. Azul 4201, após a passagem do R2 da Avianca, autorizado o push na 01, chame táxi. Após a Avianca, está livre iniciar o azul 4201. 08, obrigado, bom dia a todos. Diga. Bom dia, 3... 8, 9, 0. 3890, contato radar na decolagem. Suba via Fuca para o nível de voo 310. Ok, via Fuca, Caju, para o 310. San 3517, chame Torre 18, decimal 95. Chama a Torre San 3517. Torre Salvador, San 3517, uma milha para Simbra. Confirme quem chamou? San 3517, vai passar o externo. San 3517, avistado, autorizado pouso, 190 graus, 089. Autorizado pouso, 190, San 3517. Excelente, 6211, ponto de espera, pronto. Mantém o ponto de espera. Passaredo 2229, vetoração para a final do procedimento ILS, esquerda, proa 0612A5, reporte estabilizado no localizador. 612 mil, na... desculpa, é proa 060, confirma para descendo com qual esteja? Proa 0612A5, reporte estabilizado no localizador. 0612A5, ciente, passaredo 2229, descendo com 050. Então, 3153, Golf, confere. Autorizado Salvador para o posto Serra Bravo Golf Lima, via P-November 857, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, decola da pistona 0, curva direita, saída da Euleda Irumi. Transponder 5147, controle Salvador PR 120, décima 8. Então, 3153, cortejamento correto, chame pronto na posição 11. Salvador, só confirmando, o voo 1963 na posição 7, está autorizado? O 1963 aguarde, é o número 2 do setor. Ah, ok. Solo, é o TAN 3517. TAN 3517, prossiga. 3517, livrou-se. Autorizar ataque via Alfa, reporte antes do ataque do ex Juliette. Reporta antes da Juliette, a 3597. Para o táxi, vou no 865, 178 a bordo, 3 horas e 5 minutos, Uberlândia alternada. 865, autorizar táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 021, segue a retaguarda do Embraer da Azul. Afirmativo, via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, 21 lá, obrigado. Solo Azul 4201 acionado, 107 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, altera Ribeirão Preto, autorizar táxi até o ponto de espera, e ainda quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 021. 021, quando lá 19401, fora. 4958, desça aí, mantém o nível de voo 0660. Velocidade indicada no momento, 4958. 2109. Gente, contato do radar a 37 milhas do VR Salvador. Está sob vetoração, foi na proa 030, limitado pelo QD mais 080 de Simbra, investido até o 060. 4958. Ok, então mantém a proa 030, limitado pelo 080 de Simbra, investido até o 0620. O azul 4958, o que é que mantém a velocidade? Pode chegar até 240. A velocidade está livre, pois já estou lhe vetorando em função de tráfego, 10 horas, 10 milhas, no mesmo, no rumo nordeste, cruzando o nível 100, em descida, ATR da Passaredo. Ok, então descendo 0620, mantendo a proximidade do lado 4958. Bom dia, Salvador, muito bom dia, hoje é 62111, saída da Alfa Santos, 2500. Salvador, bom dia, 2775. Azul 2775, bom dia, sentido a Golf e Léo, sentido. Pente Pique 2775, contato radar a 5, 4 milhas, sudoeste de Salvador. Desça e mantém o nível de voo 0620. Na proa de mar, recebe para chegada. Desce para o 060 na proa de mar, interceptando a chegada. 2775. Controle de Salvador, bom dia, Oceania 62111, passando 4 pés. 6211, sub mantém nível de voo 3620 via saída dela. Ciente, autorizado 360, saída, Oceania 62111. 3890, controle. Prossiga. Chame centro Recife, frequência 12685. 2.085, obrigado, bom dia a todos aí. Somente. Passaredo 2229, desse mantém a 2.000 pés. Reporte no localizador, completa à direita na proa 075, reporte estabilizado. 075, desce a 2.000, reportará estabilizado, passaredo 2229. Azul 4958, controle. Escuta, controle 4958. O referido tráfego agora 5 milhas à sua frente. Vou estender o seu limite para o QD mais 110 para manter a separação com o tráfego. Ok, então agora está limitado pelo QD mais 110 de Simbra, 4958. Só a velocidade reduzida otimiza a sua vetoração. Está aqui, a gente está reduzindo o 4958. Salvador, muito bom dia, azul 4201, decolou, está na sua escuta. Azul 4201, contato radar na decolagem, saída via da EL, 320, vigilante. Leia da EL, 320, azul 4201. táxi até o ponto de espera. E a parte 1 no Índia, quando lá, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro na 021. Livre táxi, pátio, até o ponto de espera, dando 0, torre 118, 95. 1021 ajuste, volume 963, bom dia. Solo 73053, 11, pushback a sala aberta no 021. Então, 3153, posição 11, autorizado para metade. Camarada, 3153. 3453, ajuste do altímetro 10021 para o 050, ultrapasse o localizador. Permanece o limite. Ok, então direita para o 040, ele continua limitado pelo 110 de Simbra e desce ao 4000 com 1022, 4950. 05. Afirmativo, após o voo, está livre, 6225. Passando 958, direita pro 080, ultrapasse o lote. Cruza direita pro 080, ultrapassará o lote 4950. Voo no 865, decolou os 39, chame o controle 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, voo na 865. Controle Salvador, bom dia. O voo 1649, informação voo. Aguarde no 649. O Xané 6211. Está restrito ao nível de voo 320. Poderia confirmar a sequência, por favor, 6211? Está restrito ao nível de voo 320. Restrição 320, Oceaneiro 6219. Controle 1865. Recife na frequência 133325. 133325, Azul 4958, curva direita para o 120, reporte no localizador. Direita 120, reportará no localizador. O senhor me confirma 1020 ou 1022, ajuste? No 021. No 021 agora, o 4950 da Zinho. Controle, no 865 da Gó. Aguarde no 865. Voo no 649. Desça aí, mantenha nível de voo 050. Chegada, Golf, identifique. Identificou, desce ao 050, Golf. Voo no 645. Atenção 360, vigilância e a saída da Elfa. Passeira 209, estabilizada, listando. Passeira 2229, chame a torre 1895. 295 até. Autorizado 2000, sou 4950. Autorizado 2000 livre LS 4958, tráfego segue a TR à sua frente, meia dúzia de milhas. 710 2000 pés, a reportar ILS estabilizado 4958. Azul 2775, redução para mínima limpa, desça e mantenha 4000 pés, tráfego que o precede a TR da companhia 10 de 12 milhas à sua frente. Fácil, essa dessa está 040, reduzindo para 1 na frente, velho. No táxi, o Xanar 6225, temos desculpa, 92 a bordo, 3 horas e 30, alternando com o fim. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá, torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro na 021. Vilância 1865, via Arbor. 865. Afirmativo, 6225, Dali Vestac, 9295. Para o site, 3153-99, aborto, 3:30, Campinas. 99UTB, 3:20, alterna Campinas. 3:30, alterna Campinas. Autorizar a táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, quando lá torre 118.95, ajude altímetro no 021-0330 no autonomia. Certo, autorizado até o ponto de espera, para o próximo 395, 1-0-2-0-3-0-5-3. 1-0-9-3 no portão 1-0, após a liberação do Airbus da Tanacaldo, está iniciando o táxi no momento, autorizado puxe no portão 1-0, chame táxi. Após o tempo, eles vão push 901-0093. O 2775D, sai e mantenha 2 mil pés, livre LS, acusa localizador 1-021, meu ajuste. 102.000, livre LS, pela trema, localizador 2775. Estabilizado, azul 4958. Azul 4958, chame a torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1895, azul 4958.